Sorriso do crime, sorriso do crime, sorriso do crime, sorriso do crime. A noite da virada, e quem não tá no time? Sorriso do crime, sorriso do crime. A noite da virada, e quem não tá no time? Sorriso do crime, sorriso do crime. A noite da virada, e quem não tá no time? Sorriso do crime, sorriso do crime. A noite da virada, e quem não tá no time? Sorriso do crime, sorriso do crime. Sou pequena, sou levada, eu já pago de modelo. As periga cresce o olho e os pivete tá no meio. Meu sorriso bota medo e você sabe o seu fim. Lá vem os paga-pau correndo atrás de mim. A noite tá bonita, 4h20 na cidade. Atrasada na ciclone e as menina tá no banho. Loucão, sou pequena, sou do time. Não gosto de playboy, nem quem banca de bandido. Ando só nos pano, curtindo o som de malandro. Meu nome é pequena, sobrenome ideia gangsta. Eu já tô virada com o swimmer na cidade. Sou pequena, sou do time, não posso faltar no baile. Pior que você, posso te assustar. Meu sorriso é do crime e ele pode te matar. Os bandido tá somando e os capão aglomerando. Não posso fazer nada se eu ando na ciclone. A noite da virada, e quem não tá no time? Sorriso do crime, sorriso do crime. A noite da virada, e quem não tá no time? Sorriso do crime, sorriso do crime. A noite da virada, e quem não tá no time? Sorriso do crime, sorriso do crime. A noite da virada, e quem não tá no time? Sorriso do crime, sorriso do crime. Sorriso do crime, pequena já tá no time. Ela não faz pose pra jogar na sua equipe. Não posso fazer nada se ela já é do crime. O sorriso dela é a gangsta da city. Sorriso a milhão, fumaça é o convite. Virada na cidade, só anda com as bandidas. Eu sei, o sorriso dela é do crime. Vai pra capital, não dá moral. A noite começou, entra e fecha as portas. Ideia gangsta, a pequena que já constou. Não posso fazer nada se ela te humilhou. Não posso fazer nada se ela te humilhou. A noite da virada, pequena tá no time. Sorriso do crime, sorriso.